Daqui eu vejo um menino, ele se parece comigo. Sou mais um clandestino. Mas não sou qualquer um, sou latino. Sou homem, sou bicho. Ninguém vai ligar se eu tiver comendo lixo. Ninguém vai chorar se eu contar história triste. Ninguém consola o palhaço que chora depois do circo. Ninguém tem nada a ver com isso. Me deixa. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém. Anoitece mais uma vez no céu do meu DF. Desce que desce a ladeira, é o pivete. Quem desce é o pivete. Até ontem era eu, amanhece. Depois que tudo acontece, a notícia que vai chover de polícia. Quando eu nasci, já era assim, eu vejo a vida repetida. Antes dele nascer, já tinha crime. Antes dele nascer, já tinha fama. Antes dele nascer, o mundo nas costas. Antes dele nascer. Anoitece, mais uma vez no céu do meu DF. Desce que desce a ladeira, é o pivete. Quem desce é o pivete. Até ontem era eu, amanhece. Depois que tudo acontece, a notícia que vai chover de polícia. Quando eu nasci, já era assim, eu vejo a vida repetida. Sou mais um clandestino. Mas não sou qualquer um, sou latino. Sou homem, sou bicho. Ninguém vai ligar se eu tiver comendo lixo. Ninguém vai chorar se eu contar história triste. Ninguém consola o palhaço que chora depois do circo. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Anoitece mais uma vez no céu do meu DF. Desce que desce a ladeira, é o pivete. Quem desce é o pivete. Até ontem era eu, amanhece. Depois que tudo acontece, a notícia que vai chover de polícia. Quando eu nasci, já era assim, eu vejo a vida repetir.